Tá certo. Mas eu percebi uma coisa aí no seu discurso. O senhor falou assim: quem se comporta assim normalmente tem esse tipo de bloqueio. Quem age assim normalmente tem esse tipo de dificuldade. Então não devemos dizer assim: ah, agora que eu entendi porque eu tenho esses acessos de fúria, de ódio e de medo, porque eu não consigo digerir o que os outros falam. É porque o meu chakra do plexo solar está em desequilíbrio e já transfere a responsabilidade. O chakra está em desequilíbrio porque existe uma energia que vem do seu ego que está em desequilíbrio. Olha lá. E quando a pessoa diz assim: ah, mas olha, a relação homoafetiva constitui pecado e transgressão da natureza, porque o homem foi feito para ficar com mulher, mas Deus tem parte nas coisas, né? Senão ele não teria deixado acontecer e a espiritualidade maior não ia programar uma encarnação com esse tipo de qualidade. A homossexualidade é uma forma de experiência. Olha lá. Só isso. Tá certo, senhor. Bom, esse é outro tópico. Acho que é melhor encerrarmos por aqui, meu filho. Sim, senhor. Se tem mais Então, alguma última pergunta, meu filho. não, só para o senhor resumir aí. É necessário que a pessoa entenda o veículo físico que está utilizando, o planeta onde vive, que procure se adequar, mas permitir que todos se adequem e saiba que quando sente qualquer emoção negativa é que não está seguindo o coração, não está no caminho adequado. Tudo isso se resume a uma palavra só, Olha autoconhecimento. lá. Olha lá. Se eu me conheço bem, eu sei que eu não devo bater em certas portas. Se eu me conheço bem, eu sei que eu não devo entrar em certos lugares. Se eu me conheço bem, eu sei que eu não devo me relacionar com certas pessoas. Se eu me conheço bem, eu sei que o caminho de Deus é o único caminho possível. Salve, caboclo, pena branca. Salve, meu filho. Tudo Tudo bem bem? com você? Graças a Deus. E com o senhor. Sempre bem, meu filho, sempre Ah, Deus. como é que está o planeta Terra aí em termos de transição da energia, seu pena branca? O planeta está se preparando aos poucos para receber um coeficiente maior de luz. Quando eu digo planeta, são vocês também. É como se a cada minuto vocês tivessem uma outra chance para elevarem seus pensamentos, elevarem suas emoções, elevarem suas vibrações, para poderem abarcar esse novo tipo de energia que vai dominar o planeta no próximo milênio. Então, o ser humano vai ser capaz de, com a sua anteninha, de captar mais coisas no campo da percepção. Sim, cada vez mais. Por isso são necessários pessoas como você. Porque para muitas dessas pessoas que vocês chamam de médiums, esse processo de alteração no campo da percepção é um processo muitas vezes doloroso e confuso. O papel da espiritualidade nesse momento é de esclarecimento. E você, como intermediário entre a espiritualidade e todos esses médiums que estão te ouvindo nesses programas gravados, filho. Significa um passo a mais no autoconhecimento, um passo a mais na verdade universal, para onde todos caminhamos. É importante esse esclarecimento porque muitas pessoas perdidas acabam encontrando uma luz nas palavras, as entidades que se manifestam através desse canal que você abriu, filho. Oh, meu Deus, graças a Deus. Graças. Seu Pena Branca, fala pro menino tirar esse microfone, deixar no normal, porque tá dando interferência. Pronto. Dá para escutar o barulho do fundo, mas não tem problema. O senhor está me ouvindo bem? Estou sim, meu filho, você. Sim, graças a Deus. Então, de que forma esse trabalho, o diálogo com os espíritos, graças a Deus, já alcançamos a marca de número 200, mais 200 horas aí, trazendo para as pessoas o senhor como a primeira entidade que falou conosco. Como o senhor está percebendo do mundo espiritual a diferença que isso está causando na Terra? É como se você imantasse uma grande rede de luzes. Vamos dizer assim. É como se você estivesse acendendo uma árvore de Natal, meu filho. Não. Então, de luzinha em luzinha, você vai conseguindo iluminar tudo. E esse processo não está acontecendo só aqui e só com você. Outras pessoas que têm a mesma função em outros lugares também estão fazendo isso. Divulgando a palavra que vem da espiritualidade superior, através dessas entidades de luz, para trazer um pouco mais de, vamos dizer, bálsamo de amor para os corações feridos de todos os filhos que estão encarnados. Então, o verdadeiro conhecimento não é aquele que satisfaz apenas o intelecto, mas é principalmente aquele que satisfaz a necessidade do coração. De se sentir confortado na luz do conhecimento divino, meu filho. E parece então que agora, nesse momento de transição, onde as energias parecem estar oscilando, que o médium, os sensitivos, terão mais responsabilidade com o equilíbrio pessoal e a reforma íntima. Sim. Cabe a cada um de vocês e mais especificamente aos médiuns, que são aqueles com quem compartilhamos nossas consciências, que se mantenham limpos de frequências mal qualificadas, de energias mal qualificadas, de pensamentos mal qualificados. O que eu estou tentando dizer é que como você pode servir de canal ou de condutor a uma consciência expandida. Se você mesmo não quer expandir a sua, muitos filhos são renitentes ou persistentes nas suas limitações, não porque eles sejam limitados, mas é porque estão tão acostumados a viver de forma limitada e a ter uma visão limitada de todas as coisas, que quando requisitados a ampliar sua visão, muitas vezes preferem fechar os olhos. Mediunidade é uma bênção, mas mediunidade pode ser também um grande processo de autoconhecimento. O médium que não se conhece é o médium que falece perante os olhos superiores, vamos dizer assim, do outro lado do véu. Para nós, o médium que não quer crescer, o médium que não precisa ou não sente a necessidade de ir além, é um médium que está fadado a ser esquecido pela espiritualidade porque não está cumprindo a sua missão. Ele Entendi. jamais vai ser abandonado como filho de Deus, mas como médium, como aquele que contratou antes da sua encarnação um papel de compartilhamento de consciências, ele está falhando. E como tal, será admoestado pela vida, meu filho. Quando o mestre diz, olha, será esquecido pela espiritualidade, o senhor está querendo dizer, por exemplo, que como uma frequência do rádio. A pessoa não vai estar na frequência da espiritualidade, não é que vai ser esquecido, mas como não vai ter essa comunicação, dá a impressão que nunca existiu ou que foi esquecido, né? Vou ver se eu consigo me explicar melhor. Tá. Não é esquecido no sentido de abandonado, mas esquecido no sentido de não cumprir uma função para a qual foi requisitado. Mais ou menos é assim. Você precisa consertar um aparelho na sua casa. E você contrata, vamos dizer assim, uma pessoa para vir consertar uma televisão, um rádio que seja, tá certo? Sim. Essa pessoa não vem. Uma vez, você liga novamente. Essa pessoa não vem a segunda vez, você não liga novamente. Entende, filho? Ah, sim, mas o trabalho tem que ser feito, então eu arrumo outra e a pessoa fica com as suas pendências e depois tem os problemas dela. É assim? Exato. Então, mediunidade não é uma coisa da qual você consiga, entre aspas, se livrar. Você adia esse processo. Há muitos médiuns fora da sua, vamos dizer assim, função, fora da sua energia. E muitos deles reclamam. Reclamam das entidades porque as entidades não ajudam. Reclamam das entidades porque as entidades não clarificam. Reclamam das entidades porque as entidades não lhes servem. A relação da entidade com o médium não é de serventia ao médium. Muito pelo contrário, o médium se colocou à serventia da espiritualidade para resgatar seu próprio karma e para cumprir um papel muito importante nesse processo de transição planetária, que é o de dar consciência para os outros, que não têm a mesma facilidade. E para isso, usamos a sua mediunidade. Se ele se negar a usar a sua mediunidade em função da espiritualidade maior, certamente lhe serão negadas todas as possibilidades de desenvolvimento pessoal, meu filho. Isso é o pior, ou a pior punição que um ser humano encarnado pode sofrer, seja a nível espiritual ou material. Então parece que tem dentro do médium como se fosse uma bomba-relógio dizendo, olha, vamos trabalhar, olha, vamos fazer aquilo que foi comprometido no mundo espiritual. É Claro. assim. Sim, é como se você. Existe um contrato que é feito. E os contratos lá em cima não são como esses contratos jurídicos de vocês, que não tem valor nenhum. Aqui, o contrato jurídico, muitas vezes, é a forma do poder econômico se sobrepujar sobre os outros, não é, meu filho? É sim. Por quê? Mas lá em cima, no mundo espiritual, a palavra ainda vale alguma coisa. Então, quando você diz, eu vou cumprir esta missão e fazer isto, isto, isto. Você não só está se comprometendo consigo mesmo, com seus propósitos de evolução espiritual, mas com todo um grupo de entidades que estão, vamos dizer assim, na mesma linha temporal que você, para que o seu trabalho de resgate possa ser cumprido. Então, se o médium se recusa a dar passagem ou a cumprir o seu papel, não só ele está podando a sua possibilidade de desenvolvimento, mas também podando a possibilidade de desenvolvimento de todas aquelas entidades que estão comprometidas com ele e que também fazem parte desse acordo. Então, se existe uma ruptura e essa ruptura é unilateral, porque as entidades continuarão ali, esperando por uma possibilidade de trabalho, você imagina o que isso acarreta para o médium. Porque ele está se negando a cumprir o papel que ele mesmo se determinou. Entende, filho? Sim, e além disso, tudo indica que, pelo que o senhor está falando, a responsabilidade vai um pouco além, porque além de ele influenciar a vida das outras pessoas, foi dado a ele as ferramentas necessárias, a força, o momento certo para fazer aquilo que ele é capaz. Mas lhe falta uma coisa, consciência. Sem consciência nada disso funciona. Se você não estiver na luz da consciência do amor, se você não estiver na luz da consciência crística, se você não estiver na luz da consciência universal, só tem uma forma de resgatar esse médium. Você sabe qual é, meu filho? Não, Os seus cobradores kármicos, a dor. seus próprios Exus, vão tentar trazê-lo através de processos muitas vezes dolorosos para essa consciência. Mas eu gosto que o guardião, o Exu, ele é um ser de muita inteligência e sabedoria para poder agilizar todos os encontros necessários para que doa o mínimo possível, mas faz acontecer, né? Os Exus conhecem a alma. Olha lá. Os Exus estão mais comprometidos, porque, vamos dizer assim, do ponto de vista de evolução, são eles que entendem a transparência do espírito humano. Você pode enganar uma entidade, vamos dizer assim, mas você não engana Exu. Sim. Exu te conhece melhor do que você mesmo. Então ele sabe como, de certa forma, utilizar as energias para que certas portas se abram e certas portas se fechem. E, de certa forma, nesse exercício de abrir e fechar portas, ou de abrir e fechar encruzilhadas, ou de abrir e fechar possibilidades, ele vai direcionando o médium para que ele tome a consciência. Muitas vezes isso se dá através de perdas, perdas pessoais, perdas materiais, porque nesse mundo de plenitude, o que vocês realmente querem é ter. E quando começam a perder, começam a perceber que é muito mais do que isso. Como vocês mesmos dizem, o buraco é mais embaixo, meu filho. Então, e às vezes a pessoa vai dizer, depois que chegar aí de frente com o senhor mais seu pena branca, o senhor sabe que lá embaixo não é fácil, tem o condicionamento cultural, tem o sistema que ensina a gente que a competição que é certo, eu tive que me matar e depois não deu para estudar, igual o seu Ventania sugeriu. Como é que eu posso ser culpado pelo que aconteceu comigo? E daí o senhor fala o quê? Não existe culpa, existe responsabilidade, filho. Culpa é um conceito humano. Ah, responsabilidade significa eu tenho certas responsabilidades que eu mesmo me advoguei e vim preparado para realizá-las. Se não realizá-las, você certamente estará descumprindo alguma coisa e por isso vai pagar o preço. Mas não é, entendam, não é uma noção de sofrimento. O sofrimento é sempre autoimposto. Vocês sofrem porque vocês vão contra si mesmos. O sofrimento, a dor, normalmente são originários da falta de contato com seu eu verdadeiro. Então, muitas vezes uma condição de vida adversa serve para, vamos dizer assim, te encaminhar para si mesmo. Então, muitas vezes aqueles caminhos que parecem fechados significam que você precisa, naquele momento, parar e pensar onde você está indo na sua vida. Então, muito. Olha. Então, esses moços e essas moças que dizem assim, meu Deus do céu, eu já estou ficando velhinho e eu ainda não sei a profissão que me cabe. Como é que pode se ajudar uma pessoa dessa? Fazendo com que ela olhe para dentro de si, filho. O problema é que você vive numa sociedade cujo principal valor é sempre o valor material, não é? Então, tende-se a valorizar aquela profissão que dá mais dinheiro, que dá mais prestígio. Mas será que isso realmente é verdade? Será que isso faz sentido dentro do seu ciclo encarnacional? O que que é importante para você? O papel dos mentores espirituais. E aí digo isso para que todos possam conversar claramente com seus mentores. Ao invés de chegar ao mentor pedindo isso ou aquilo, dinheiro para isso ou aquilo, emprego para isso ou emprego para alguém, pergunte: eu estou no meu caminho correto de vida? Essa é a minha jornada verdadeira. Porque as boas perguntas acontecem quando você para e analisa a situação. Porque muitas vezes você acaba se enveredando pela, vamos dizer assim, necessidade de prover materialmente certas coisas, que às vezes nem são tão necessárias, e esquece de se perguntar se aquilo te traz felicidade, se aquilo te traz plenitude, se aquilo te traz amor. Se não te trouxer nada disso, está na hora de mudar, filho. Mas vocês são muito teimosos. A mudança é sempre necessária. A única constante do universo, meu filho, é a mudança. Até as pedras rolam, meu filho. Guarde bem essas palavras. O Aisho e outros extraterrestres dizem que devemos seguir o coração, né? E que ele sempre vai estar apontando diariamente para o caminho certo. Mas como, seu Pena Branca, seguir o coração em meio a tantas, entre aspas, ameaças de que o futuro não será bom a menos que façamos aquilo que não gostamos de fazer? Então, depende do que você considera um bom futuro. Ah, lá. Eu acho que quando essas consciências se referem ao coração, talvez eles queiram dizer aquilo que faz sentido para você. Porque coração, para vocês, muitas vezes representa somente o seu lado emocional. E, na verdade, o coração é o lado intuitivo, é o lado da alma, é a alma manifestada. Como é que a alma se liga ao seu corpo físico, meu filho? Através do cordão fluídico. Você pode chamar de cordão de prata, cordão É. de ouro, ligando aos vários corpos. Estão todos ligados ao seu grande chakra aqui, não é? Seu chakra cardíaco. Então, é considerado um órgão vital nesse sentido. Mas o verdadeiro papel do coração é fazer com que você, através dos batimentos cardíacos, possa ressoar num grau ou numa frequência que é a sua frequência dentro desse grande universo. Então, quando você tem esta percepção de que você está dentro da sua frequência, dentro do seu vórtice energético correto, tudo começa a fazer sentido e o que não estiver dentro daquela frequência automaticamente vai desaparecer da sua vida. O problema é que nós vivemos no mundo de ilusão e no mundo material. Então, se vocês tiverem que buscar alguma coisa, busquem o coração. Mas buscar o coração significa se introjetar e se entender, entender que energia você emana, o que que faz parte vamos dizer assim, do seu corpo energético, para que tudo que venha a acontecer na sua vida esteja dentro desse escopo de energia. Não adianta você forçar a barra para fazer coisas que não têm a ver com você. Não, e também com o coração não quer se dizer, vamos dizer assim, emoções baratas. O ego prega peças nas pessoas e as pessoas dizem, ah, eu segui meu coração. Não, você seguiu o seu ego. E por seguir seu ego, muitas vezes, você vai se meter no emprego, que não tem nada a ver com você, só pelo dinheiro. Nossa. Você vai se relacionar com pessoas que não têm nada a ver com você, só pela aparência. Você vai ter coisas e criar uma estrutura de vida artificial que não tem nada a ver com você. Então, o coração, na verdade, é o órgão que centraliza o céu e a terra. É o meio de campo. É onde a razão e a emoção encontram a perfeição. É o encontro da terra com o mar, meu filho. Então, encontrar o coração significa encontrar o Deus dentro de você. E se você está em Deus, nada pode dar errado. Entendi. Mas e no fundo, não é tão difícil assim a gente saber as nossas próprias inclinações, estudando aquilo que nos traz felicidade enquanto estamos trabalhando, ou fazendo, ou falando, ou executando, ou em uma atividade qualquer. Sim, e quando se falar em felicidade, vamos descartar as felicidades transitórias. Mas quando se fala em felicidade ou alegria, existe uma palavra que talvez seja melhor que isso, que é júbilo. Olha. É aquela noção de graça, né, de você estar no seu vórtice de energia, de estar cumprindo perfeitamente o papel que lhe foi atribuído. Isso dá uma sensação. Felicidade tem a ver com plenitude. Olha. Felicidade tem a ver com aquele momento onde nada lhe faz falta, onde você é pleno. Felicidade não é descartável. Não são emoções baratas. Não são presentes descartáveis. Eu não estou dizendo que a alegria não seja importante, mas mesmo a alegria, que é diferente de felicidade. A alegria é aquilo que promove um encontro momentâneo e que te traz aquela sensação, aquele déjà vu de que você é pleno. A alegria é passageira, a felicidade é plena. Entendi. E o senhor falou aí do chakra central e dos outros corpos. Então, os chakras influenciam na felicidade de uma pessoa? Os chakras influenciam em tudo na vida de uma pessoa. Os chakras são os vórtices de energia, são como canais, portais de troca de energia. E isso serve para você se relacionar com tudo, com o mundo, com as pessoas ao seu redor, etc. Nos médiuns, especificamente, se você não tiver um trabalho, né, de consciência, de tal forma limpar, o que eu chamo de limpar, desobstruir esses chakras. Eles ficam, quando as pessoas ficam doentes, normalmente elas têm problemas de troca de energia nos chakras que coordenam certos órgãos, não Ah, é? sim. Então, o médium, se ele quer fazer uma boa conexão energética com as suas entidades, ele tem que estar sempre consciente de que a limpeza é necessária. Então, todos os rituais magísticos que se usam na Umbanda são, na verdade, formas de desobstrução dos chakras. Os banhos, as defumações, as baforadas, as bebidas, tudo isso tem por objetivo fazer com que a pessoa esteja funcionando do ponto de vista energético em sua plenitude. Porque você já tem uma vida artificial, poluída, suja, material. Então, o que as entidades tentam fazer é normalmente desobstruir aquilo que impede que haja uma boa conexão. Não é? Tanto é que como se dá, você é melhor do que ninguém, como bom kardecista, sabe muito bem como se dá o processo de incorporação. Como é, meu filho? É, você tem Não é que. através dos chakras? Sim. Como é que as entidades se acoplam energeticamente ao médium? Ou Sim. será que tem pessoas que ainda acreditam que o espírito que está se comunicando entra no corpo do médium? Não, não Eu entra falo no. isso porque tem pessoas que ainda acreditam nisso. É. Eu não entrei no corpo deste médium. Cada corpo é um templo sagrado. O que acontece é que eu me acoplo a certos chakras. Normalmente, cada entidade vai se acoplar a determinados. Eu, especificamente, no coronário. Porque talvez seja, vamos dizer, o chakra mais importante por tipo de comunicação que eu faço. Mas tem outras entidades que vão se acoplar a outros chakras, certo? Dependendo do tipo de manifestação mediúnica que vai se exercer. Então, chakra limpo significa melhor desempenho mediúnico. Então, para quem está estudando com a gente, eu vou falar rapidamente o nome do chakra, o que representa, então o senhor faz um comentário, tá? Tem o chakra, eu vou começar pelo coronário. Não. E então, esse representa nossa ligação com o alto, a energia superior e o universo. Certo? É isso mesmo. E também ali na sua coroa, onde as entidades plantam seus fios de energia. São as sementinhas. Então, se você tiver com o coronário bem desenvolvido, o que tanto é que se chama de coroa dentro da Umbanda, não é, meu filho? Se sua coroa estiver bem desenvolvida, ou se for solo fértil, ela vai servir para que várias entidades possam plantar sua sementinha ali e fazer cultivar essa relação de amor com vocês. Isso é muito importante. Por isso esse chakra é tão importante. E quando está em desequilíbrio, então a pessoa apresenta falta de inspiração, confusão, tristeza relacionada à falta de esperança, que isso. Essa tristeza, seu Pena Branco, o senhor vê bastante? Mas a tristeza tem a ver com o que eu lhe falei, que é a falta de, vamos dizer assim, a pessoa está fora do seu foco de energia. O senhor falou. Quando você está na plenitude, você não tem isso, você não tem tristeza, você não tem depressão, você não tem nada. Existem tristezas momentâneas. São necessárias. Elaborar perdas é necessário. Ninguém tem tudo o tempo todo. Nesse plano de vocês. Mas isso também é ilusório, porque vocês são completos. Tá certo. Não é? Mas a tristeza que é relacionada à falta de esperança é uma coisa que a pessoa tem, não vou dizer como controlar, mas tem como direcionar pelos próprios pensamentos que decide ter, né? A falta de esperança. Você atrai o que você é, meu filho. E aquilo vai ficando grande, né? Até você descobrir, bom, não sou isso, não Você gosto. se transforma num buraco negro. Sabe essas pessoas que a gente chama de vampirizadoras? É exatamente isso. Ela cria formas de pensamento tão poderosas que ela mesma acaba se auto-obsidiando. Ela cria uma forma de pensamento tão forte em cima de si mesma. Isso pode ser uma tristeza, uma depressão, uma loucura, qualquer sentimento negativo. Aquilo vai tomando uma proporção tão grande que ela mesma não consegue mais, vamos dizer assim, alimentar com a sua própria energia. Porque aquilo é plasmado no astral e aquilo precisa se alimentar de energia para poder sobreviver, certo? Quando a Sim. pessoa já não dá mais conta de alimentar aquela forma pensamento, ela começa a sugar energia de tudo que está ao seu redor. É um verdadeiro buraco negro, meu filho. Nossa. É verdade. E é Então, uma. muitas vezes, quando se fala em processo de desobsessão, uma primeira coisa que eu devo dizer assim, vocês precisam cortar esses obsessores que vocês mesmos criam. Vou Nossa. lhe dizer, esses obsessores autocriados, esses elementais, vamos dizer assim, são os piores, porque eles têm um vínculo energético tão forte com a pessoa. É muito diferente de um obsessor que foi enviado ou de um cobrador kármico que veio por ligações kármicas, porque com esses você conversa. Com esses obsessores, essas formas de pensamento, elas são como que quase que autônomas. E a única forma de fazer isso, parar de crescer, é fazer com que isso pare de crescer dentro da própria pessoa. Para isso é necessário que a pessoa mude e tenha outra postura. E vou lhe dizer, meu filho, fazer uma pessoa mudar e, digamos assim, trocar de atitude é provavelmente um dos maiores desafios da espiritualidade. Fazer uma limpeza para tirar o obsessor dos outros, tirar uma macumba, uma inveja, isso é fácil. Tirar uma pessoa daquele quadro obsessivo criado por ela mesma. Olha, vou te contar, não é fácil não. Porque muitas vezes a pessoa diz, ah, tá tudo bem, deixa eu em paz. Não, o problema é que a pessoa não tem consciência que ela mesma cria. Ai. É como, sabe, aquele bêbado, assim, que a pessoa é alcoólatra. Você fala assim, nossa, mas você está bebendo muito. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não sou bêbado. Até que um dia essa pessoa cai doente, né, filho? E daí você tem tantos quadros de depressão. Ou às vezes coisas mais drásticas, como as pessoas morrendo mesmo. Porque elas estão esgotadas na sua energia. Elas não têm mais, elas já doaram tanta energia que elas não têm mais energia nem para viver. Então essa forma de pensamento acaba destruindo a vida da própria pessoa. Só que muitas vezes é mais fácil culpar o outro, né, meu filho? Né? É o outro que mandou a macumba, ou assim, é a Sim. perseguição do chefe, é a perseguição do vizinho, é a perseguição de um espírito de outra vida. Então, parem com isso. Se eu posso, eu não gosto de dar bronca em ninguém, meu filho, mas eu preciso falar isso. Parem de se auto-obsidiar. Parem de criar essas formas de pensamento gigantes que vão comendo vocês em vida. E parem de culpar os outros. Façam um exame de consciência. Nossa, e a obstrução também nesse sétimo chakra no coronário, às vezes a gente lê que também pode causar alienação ou hesitação em servir ao bem comum. Se você tiver o chakra coronário bloqueado, você normalmente não vai conseguir fazer nenhuma conexão espiritual. Você não vai conseguir se conectar com a sua mônada, que é a sua fonte original de vida. Você não vai conseguir se conectar com as suas entidades. Você não vai conseguir se conectar com absolutamente nada, com seus anjos de guarda, com seus santos, ou com nada que seja espiritual. Ou seja, você morre. Nossa. E é aquela Então, morte que o senhor falou, né? De não estar onde é o melhor entrou. lugar para você. Eu vou falar uma palavra que é uma palavra da física, filho, mas que descreve esse processo. Isso chama-se entropia. Você Entropia. não tem nem recebe mais nenhum estímulo, não é? Vai morrendo por si só, vai definhando. Muita gente que definha e não sabe por quê. É isso que acontece. Você está tão fora do teu propósito de vida, que o próprio universo se esquece de você, meu filho. Nossa. É triste, mas é verdade. Então, o papel das entidades. Eu estou colocando um caso, vamos dizer, extremo, não é? Mas o que as entidades podem fazer para ajudar é te dar essa consciência. Nossa. Mas se você, eu posso lhe dizer, você precisa cultuar a espiritualidade. Mas eu não posso impor, posso. De quem que tem que ser a atitude? De quem que tem que ser Né? a ação? Não é? É de você encarnado. Sim. Eu não posso viver só a vida, filho. Então, o sexto chakra é o chakra frontal, que Certo? representa a mente e a intuição. É o da visão. O famoso terceiro olho. O olho de Horus, que tudo vê. Esse chakra, para vocês que trabalham na mediunidade, representa a felicidade de poder enxergar além. Só que normalmente, para uma parte das pessoas, esse chakra não serve para absolutamente nada. Porque vocês estão cegados pelo egoísmo, cegados pela, vamos dizer, falta de consciência do outro. E se eu estou, pois é, vocês chegaram no limite do egoísmo nesse plano. Sim. Estão saindo. Mas, na verdade, esse terceiro olho significa que você compreende que o outro é você mesmo. Quando você tiver essa consciência de que o outro é uma projeção de você mesmo, uma outra frequência, toda maldade desaparece. Porque o que você não quer de ruim para si, você não quer para os outros, né, meu filho? Sim, Então, diz. Ah, pode falar. e outra história, eu acho que é importante dizer que o terceiro olho corresponde à vontade do conhecimento, à necessidade de ir além, de buscar mais explicações, de progredir. E muitas Entendi. vezes vocês têm um discurso da boca para fora. Ou então, vamos dizer assim, aquele intelectualismo frio, que tem mil livros na sua biblioteca, e provavelmente você só leu a contracapa de todos eles para dizer que tem e que leu, e não leu nada e não entende nada. Eu prefiro que um filho leia um livro por ano e entenda o que está sendo descrito, do que aquele que diz que leu 50 e não entendeu nenhum de verdade. Tá, claro. Então, esse segundo chakra é importante para te dar equilíbrio, no sentido de você se colocar em perspectiva. Saber que você não é o mais importante, que você não é o único, que você não é nada especial. Entendi. Então, aí representando a mente e a intuição. Mas e quando ele está bloqueado ou em desequilíbrio, a gente ouve dizer que ele pode desencadear a falta de concentração, o medo, cinismo, tensão e pesadelo, seu Pena Branca. Ah, eu acho que isso é uma descrição um pouco leviana. O senhor O que eu acha? acho, eu acho que, na verdade, o bloqueio desse chakra significa que você é incapaz de enxergar além, ou seja, você é uma toupeira, filho. Nossa. Essas outras interpretações significam que, quando se diz, cinismo, significa que a pessoa que é cínica é aquela pessoa que é descrente, que já não acredita em mais nada. O cinismo, na verdade, é uma forma disfarçada de sofrimento. Porque se a pessoa se permitir acreditar, se permitir ter fé, ela vai conseguir entender que ela não é o único que sofre, que ela não é a única que passa por maus momentos. Todo cínico, na verdade, é um sofredor orgulhoso. Nossa. O quinto é o laríngeo. Chakra laríngeo que tem ligação com a maneira que cada um se expressa, né? É autoexpressão. Significa como eu vou me comportar aqui nesse mundo. E o Entendi. que que eles dizem para você se esse chakra estiver bloqueado, filho? Que dá problema na comunicação. Eu acho que isso é o mais óbvio. Mas o que você acha que isso significa? Do ponto de vista existencial. Você fica fechado no mundo incomunicável. Não, é mais que isso. Significa que você não sabe nem o que você está fazendo aqui. Significa que a expressão do eu é a expressão. Quando você faz parte de uma mônada gigante que projeta sobre a matéria esses fractais para que eles possam experimentar coisas, cada um vai experimentar a vida de uma forma diferente ou de um ângulo diferente. Certo, meu filho? Sim. Então você já vem preparado energeticamente, ou colocando numa linguagem de Umbanda, você vem já com os orixás certos, ou com tempero de alma certo, para viver uma vida XY ou Z, vamos dizer assim. Se você não tem consciência disso, filho, se você não se conhece, se você não conhece os seus propósitos de vida, você vai ficar uma existência brincando de faz de conta. O que é que na verdade é o que muitas pessoas fazem aqui. Brincam de faz de conta. É como se você tivesse 60, 70, 80, 100 anos de desperdício. Então, esse chakra tem a ver com a capacidade de expressão do teu propósito de alma. É lógico que a expressão de como você se manifesta no mundo tem a ver com a compreensão do que você é internamente. Então, isso tem muito a ver com conhecimento, autoconhecimento e o porquê você está aqui. E o próximo é o cardíaco. Cardíaco é o encontro do céu e da terra, já falei. Equilíbrio da emoção e da razão. Sim, talvez seja o mais importante para vocês. centro das emoções. E da razão também. É porque as pessoas associam. Isso é charlatanismo. Isso é romantismo barato, achar que o coração é o órgão do amor. Sim, é o órgão do amor, mas o amor superior. Não é o amor, vamos dizer assim, romântico. E essa banalização do coração como expressão do amor humano é uma besteira. O coração representa, na verdade, o amor universal, o amor fraterno, o amor a tudo e a todos, e o amor próprio. É o encontro do céu e da terra. É perceber que a criação divina nesse plano é tão perfeita quanto a criação divina nos outros planos. E também é um órgão que te dá equilíbrio entre a razão e a emoção. Não é só um órgão da emoção, é um órgão de equilíbrio. Sim. E o chakra em si tem essa função. A função de equilibrar vocês. Por isso, a maior parte das pessoas, e digo principalmente os médios, são completamente desequilibrados no cardíaco. Mas também não tem noção, a gente não tem noção dessas coisas. No Oriente se estuda mais isso, né? Sim. Acontece que o Ocidente conseguiu, de tal forma, escamotear todas as realidades dessas culturas mais antigas. E tudo isso está sendo redescoberto agora como se fosse uma grande novidade. Isso é muito antigo, meu filho. Nossa. Isso é muito antigo. O senhor vê importância em um médium da Umbanda saber alguma coisa sobre chakra? Eu acho importante o médium saber sobre tudo. Tudo que está ligado à sua energia. Porque o que é a mediunidade, se não uma forma de você expandir a sua consciência? E ter um contato com outras consciências. Como é que você faz isso? Usando sua própria energia. Se você tiver com a energia em desequilíbrio, como é que você pretende fazer um bom, vamos dizer assim, uma boa conexão? Ou com que tipo de entidades você pretende fazer uma conexão? Isso tem a ver também com o padrão de vibração energético seu. Então, o senhor sugere para uma pessoa, por exemplo, que está ouvindo a gente, não sabe nem onde ficam os chakras, ou o nome deles, ou a função de cada um, que estude? Claro. Claro, tem que estudar sempre. E se não entender, vá buscar mais informação. Pergunte para os seus, entre aspas, pais de santo e mães de santo, ou dirigentes espirituais, se eles conhecem isso. E qual a função disso? Mas não como afronta, né? Não se deve buscar, como o senhor não sugere, porque às vezes o pessoal ouve o senhor falando isso e vai falar, ah, tá vendo, o Pena Branca pediu para eu afrontar o meu pai de santo, que não vai saber a resposta. Filho, Pena Branca não recomenda afrontar ninguém. Sim, isso, só para o Mas pessoal. Pena Branca, é uma entidade que trabalha sobre a luz do conhecimento. E para a nova Umbanda que está se formando, não vai haver espaço para gente que não busca informação. Porque como você vai trabalhar um médium, vamos dizer, numa sessão de desenvolvimento da mediunidade dessa pessoa, se você não tem nem conhecimento de como trabalha o centro de energia dessa pessoa, meu filho? Já foi o tempo, isso aqui cabe uma ressalva, já foi o tempo em que ser pai e mãe de santo bastava deixar a entidade vir e fazer tudo. Porque antigamente, quando os médiuns eram mais inconscientes, e eram inconscientes justamente porque não detinham o conhecimento necessário para fazer o que era necessário. Claro, claro. Então, as entidades vinham e faziam tudo. Hoje em dia não cabe mais isso, filho. Porque, vamos dizer assim, as informações estão disponíveis para quem quiser ver. Basta estão ao toque de uma tecla para que você possa pegar as informações. Então, quando eu digo vá perguntar, é porque também os filhos, a relação entre pais e filhos, pais e mães de santo, deve ser uma relação de intercâmbio e não uma relação despótica, onde eu mando e você obedece. Mas também não deve ser uma relação, vamos dizer assim, de rebeldes sem causa. Essa é uma relação muito delicada, filho. Se Sim. não existe amor para entender as deficiências do outro e para aceitar as deficiências do outro, nada vale a pena. Mas também não devemos ser tão coniventes com a falta de conhecimento. Porque muitas vezes, muitos pais e mães de santo acabam utilizando, vamos dizer assim, a autoridade que supostamente detêm para escravizar, para deixar seus filhos mais ignorantes, dizendo que não, isso não é uma coisa para você saber agora. Tudo é para se saber agora. E para já, e para Tudo ontem. é para saber E muitas vezes eles mesmos não têm essa informação. agora. Então, não perguntem de forma a afrontá-los, Sim. mas sim no sentido de estimulá-los a buscar um conhecimento que eles não detêm. Se vocês têm, veem nessa figura uma relação de domínio ou de poder, podem sair. Abandonem o centro, abandonem o terreiro imediatamente. Não estamos num tempo de relações escravagistas. Isso já foi. Nossa, isso vai tocar bastante gente, seu Pena É Branca. para tocar, filho. É para tocar. Nós estamos num tempo de criar relações fraternas. Se eu detenho mais conhecimento, a minha obrigação é compartilhar esse conhecimento à medida que os filhos vão tendo maturidade para compreender. Sim. E se eu sou um filho, eu tenho a obrigação de estudar e de crescer espiritualmente e de amadurecer para receber o conhecimento que eu ainda não detenho. Basta isso. Tudo se resume a amor fraterno e maturidade, filho. O resto já foi. Já caiu. Abaixo as ditaduras, abaixo os sistemas escravagistas, abaixo a demagogia, abaixo todas as relações de poder frustradas, filho. Nossa. E parece que na cartilha do Oriente essa matéria, esse ensinamento vem no lado dos básicos, do básico, do básico, do básico a se aprender quando se quer lidar com o mundo espiritual. Faz parte da cultura deles, filho. Como fazia parte da cultura dos norte-americanos, dos índios norte-americanos. Como faz parte da cultura de outras tribos indígenas que não usam esses nomes, mas entendem que o corpo, filho, é uma forma aperfeiçoada para que vocês possam operar dentro do padrão de energia do planeta. Mas que este corpo está ligado energeticamente a uma energia universal. Quando vocês. A noção de ilusão, né, da separação de vocês, criou a noção de que o corpo funciona por si, que é uma célula do universo independente. E não é assim. Vocês estão, vamos dizer assim, tão dependentes da energia universal quanto qualquer ser vivo nesse planeta ou no universo. Só não entendem como se dá esse mecanismo de transferência de energia. A física de vocês ainda é muito primitiva, filho. Sobretudo quando a gente não se informa do básico que já tem disponível para o conhecimento, né? Exato, filho. Não cabe mais falar certas coisas, mas assim, filhos, estudem. Vão atrás da informação. Se não sabem, não entendem, peça que alguém explique. Demonstrar ignorância não é nenhum problema, filho. O problema é achar que sabe quando não sabe. O problema é decorar três ou quatro palavras e, vamos dizer assim, querer repassar isso como verdade absoluta. Eu sempre gosto de uma coisa que alguns Exus já falaram para você. Eu represento apenas um ponto de vista da realidade, filho. A realidade é muito maior que seu Pena Branca. Seu Pena Branca é um fragmento da realidade, tentando levantar consciências que se identificam com esse tipo de energia e com esse tipo de verdade que eu estou transmitindo. Mas o universo é muito maior. E o chakra transcende a nossa dimensão física, naturalmente, por ser Você energia. tem chakra em 32 corpos, filho. Tudo isso? Sim, senhor. Mais o seu físico, que dá um 33. Nossa, eu achei que a gente tinha só sete corpos. Sete corpos. Se você pensar que cada corpo desse tem subdivisões. Ah, tá. Sim, entendi. Então, o próximo seria o plexo solar, Sim. que é onde mora o ego de cada um e representa a força do indivíduo. É onde mora o orgulho. É onde mora o orgulho. E O a ego. função? E a função primordial, poder e vontade. Sim, ele é importante no sentido. O ego não é uma coisa negativa no sentido de que ele foi criado ou estruturado para que vocês consigam tocar uma vida dentro dessa fantasia planetária. Certo? Isso é importante. Então ele te dá esta vontade de viver, de querer fazer, de querer manifestar a verdade, a sua verdade interior. O problema é que para muitos de vocês a manifestação do ego significa matar o outro. Para muitos de vocês, se você não consegue fazer as coisas do seu jeito, nenhum outro jeito funciona. Você tem que anular, espezinhar, massacrar, escravizar. E também o ego é a fonte de todas as suas frustrações. E todas essas frustrações vão parar onde, meu filho? Ah, no No, coração. não, no fígado. Olha. Todas essas raivas Ah, incontidas tá, vão parar no frustração. fígado. E o pobre fígado vai purgando isso. Purgando, purgando, até não dar conta mais. Então, muitas vezes, percebam que o fígado não é um órgão de filtragem apenas física, mas também ele é um órgão de regeneração. Qual é o único órgão do corpo de vocês que normalmente se regenera? É, sim. Então, cuidem bem disso. Menos raiva, menos rancor, menos venalidade, menos estupidez, menos insensatez. O ego supostamente te dá o equilíbrio da mente. Muitos chás calmantes. Chazinhos caseiros. Muita tranquilidade. Busque se centrar. Centrar o ego significa eu faço e eu sei o que eu estou fazendo. A maior parte das pessoas faz sem saber por que está fazendo. Nossa. Não é verdade, meu filho? É Vocês assim. criaram um sistema automático de loucura. Você liga na tomada e funciona. Vocês estão robotizados, acostumados a uma rotina sem sentido. Então, quando você tira a pessoa da tomada, ela tem aquele choque e ela começa a entender que é preciso fazer diferente. Então, para equilibrar esse chakra, chazinho, receita da vovó. Chazinho de camomila, chazinho de capim-cidreira, chazinho de hortelã. Equilíbrio. Tá certo. E quando tá em excesso energético, o chakra pode gerar egoísmo, egocentrismo, fúria, medo, ódio e dificuldade de assimilar e digerir. Todos os grandes assassinos têm um grande desequilíbrio nesse chakra. Todos. É, Porque o então. ego dele, para sobrepujar o outro, ele vai onde estiver aqui. Todos os loucos, no sentido de neuróticos ou neurastênicos, aqueles que precisam anular a existência para se sentirem seguros, todos têm desequilíbrio nesse chakra. Forte, sério. E quando esse chakra está em baixa energia, a pessoa fica apática, sem força de vontade, insatisfeita. Deprimida, deprimida. A depressão vem muitas vezes de baixa atividade aí. Porque ela não, ela acha que ela não consegue se manifestar. Mas isso é falta de conexão espiritual, filho. Porque ela não tem consciência do que ela é. Ela não entende por que que o espírito dela está aqui. Ela não sabe o que que ela veio fazer. Então ela bate com a cabeça aqui, bate com a cabeça ali, bate com a cabeça lá, bate. E aí chega uma hora ela desanima. E entra em processo de entropia, que eu lhe falei. Tá certo. Mas eu percebi uma coisa aí no seu discurso. O senhor falou assim, quem se comporta assim normalmente tem esse tipo de bloqueio. Quem age assim normalmente tem esse tipo de dificuldade. Então não devemos dizer assim, ah, agora que eu entendi porque eu tenho esses acessos de fúria, de ódio e de medo, porque eu não consigo digerir o que os outros falam. É porque o meu chakra do plexo solar está em desequilíbrio e já transfere a responsabilidade. O chakra está em desequilíbrio porque existe uma energia que vem do seu ego que está em desequilíbrio. Olha lá. Não é o chakra. Quando você vem perfeito. Olha lá. Todos os chakras em equilíbrio. O que vai distorcendo a energia é seu ego. É a percepção errada das coisas. Então, à medida que você vai avançando e vai, vamos dizer assim, ficando mais velho, a vida vai lhe dando oportunidades de se reequilibrar. Você tem uma noção de ajustador de pensamento que vem do livro de Urântia, filho. Que é o princípio divino, vamos dizer assim. É o que baliza suas ações, certo? Certo. Então a pessoa começa a ter ações tão fora de sintonia com o que ela deveria fazer, com o que ela é. E aquilo vai deformando a estrutura daquele chakra. Eita. E aí vai ficando de uma forma que isso é. Que a pessoa consiga chegar no tamanho nível de desequilíbrio que a gente chama de loucura. O que é loucura, se não um desequilíbrio, uma percepção da realidade de forma completamente equivocada, não é, filho? Sim, distorcida. E dentro desses loucos, você vai ter muitos que são bandidos, assassinos, todo tipo de pessoa fora de sintonia com si tem, de certa forma, loucura. Porque louco não é aquele que está necessariamente no asilo. Será que aquele louco é louco mesmo? Ou será que ele decidiu experimentar a realidade de uma outra perspectiva? Quantos médiuns há nesses asilos de loucos? Sim, no manicômio. Loucos, ou será que loucos são vocês que levam uma vida insana, sem propósito, que se alimentam mal de química? Que fazem sexo e não entendem por que fazem, que gastam todos os recursos do planeta sem saber onde isso vai dar. Quem é o louco da história? Não é, meu filho? Sim, mas e também tem os excessos na alimentação, né, que é um dos mais simples que todo mundo acaba fazendo. Sim, tudo é químico. Tudo é químico. Mas vem. Tudo é feito para vocês ficarem viciados. Até os produtos, entre aspas, orgânicos. Será que são orgânicos? Então, posso dar uma sugestão para quem Sim. tem interesse nisso? Sim. Plantem as suas próprias verduras e frutas. Você não tem tempo nem de orar, seu pena branca. Para orar, basta fazer uma conexão com Deus. Isso é um segundo. Olha. Como é a velocidade da luz, filho? Ai, agora. 300 mil quilômetros por segundo. Você sabe o que é isso? Eu não tenho Isso muita noção. é muito, não É é, muito. filho? É. 300 mil quilômetros Sim. por segundo. Sim. Então você imagina que para a velocidade do pensamento de vocês é mais rápida ainda que isso. Então será que precisa de tanto tempo para se conectar com Deus, meu filho? E quando eu digo Deus, é o seu próprio Deus. Eu não estou falando de religião. Então, você não precisa mais do que 1 minuto do seu tempo para se conectar com Deus. Ah lá, o penúltimo chakra é o sacro. Tem ligação com a criatividade e a vitalidade. Sexual. Não é? Sim, são É importante. sexualidade, vitalidade e criatividade. É energia terrena, não é? É onde você manifesta o seu desejo de se reproduzir, de se criar nesse plano. As pessoas pensam no sexo como uma forma de procriar, mas o sexo, na verdade, é uma forma de criar-se, de reproduzir-se, de trazer para esse mundo material o divino. Infelizmente, foi banalizado e virou uma diversão sem sentido, muitas vezes, não é? Então, esse é muito importante. E também, vou lhe dizer, é o chakra que está muito ligado ao medo. Ai. Então, toda pessoa que tem algum tipo de, vamos dizer assim, de bloqueio energético nesse chakra, vai ser normalmente aquela pessoa tacanha, fechada, castradora, centralizadora. Sim, ciumenta. É aquela que tem medo de tudo. Como ela tem medo de tudo, então ela precisa se cercar de defesas. Entendi. Certo? Então, resolvam a sua sexualidade de forma positiva. Sexo é bom, é produtivo, feito da forma certa, com a pessoa certa. Como é que você sabe isso? Use seu coração. Use seu coração, use sua intuição. A forma certa, o senhor diz assim, para cada um vai ser uma coisa, mas na linha geral tem que existir o amor. Tem que existir amor não no sentido romântico, porque isso é balela, mas amor no sentido de que existe uma troca de energia que é positiva, positivo. Eu me dou para você na mesma medida em que você se doa para mim, porque sexo é troca de energia, não, filho? Sim. Então, se você vai transar com uma pessoa que está com um padrão de energia inferior ou negativado, e você vai entrar somente como doador, o que vai acontecer? Você vai sair péssimo. Ser sugado. Sugado. Exatamente. Ou se você vai transar com uma pessoa que criou tantas formas de pensamento, ou que tem tantos obsessores, ou que tem tanta energia acumulada nela, que além de sair sugado, você ainda vai atrair para o seu campo áurico todos os obsessores, todas as coisas negativas que essa pessoa cultuou durante a sua prática sexual de anos. Então, eu não estou aqui advogando que você se torne uma raça castrada. Não. Porque se isso fosse divino, se vocês não tivessem que fazer sexo, vocês teriam vindo andróginos. E teriam vindo com uma outra forma de concepção, meu filho. Então, se vocês têm os órgãos sexuais, é porque Deus acha que isso é a melhor forma de você manifestar a energia da criação. Mas, como tudo, orai e vigiai. Orai e vigiai. E saibam fazer as suas escolhas. Tá. Se tem uma moça ou um moço ouvindo o nosso diálogo agora e pedindo na sua mente e coração, peça para ele falar também sobre essas relações no campo homoafetivo. É para nós tanto faz, filho. O sexo não tem por objetivo reprodução física. Essa é apenas uma das coisas. O sexo tem por objetivo você ser pleno com o outro, o que é um ato de magia. A energia sexual é mágica, ela é transformadora. Ela é como se fosse um vulcão de energia esculpida a duas mãos. Mas, infelizmente, ela serve muito mais para desequilibrar vocês do que para equilibrar. Esse é o problema. Se você sente amor por uma pessoa que é do mesmo sexo que você, isso não constitui nenhum problema, desde que seja amor verdadeiro. O problema é que vocês, vamos dizer assim, por vício, acabam utilizando energia sexual de forma infantil. Porque vocês querem quantidade. Então, vamos dizer assim, esse instinto mais animal. Embora eu discorde disso, porque o animal, ele não tem o instinto de fazer sexo com 500 pessoas. Até ele escolhe parceiro sexual. Sim. E vocês não. Vocês vão por aí catando, caçando. Preciso de um, de dois, de cinco, de 10. Eu não estou sendo moralista no meu julgamento. Cada Não. consciência escolhe com quantas pessoas quer fazer sexo, meu filho. A questão não é essa. A questão é a qualidade da relação. E quando a pessoa diz assim, ah, mas olha, a relação homoafetiva constitui pecado e transgressão da natureza, porque o homem foi feito para ficar com mulher, mas Deus tem parte nas coisas, né? Senão ele não teria deixado acontecer e a espiritualidade maior não ia programar uma encarnação com esse tipo de qualidade. A homossexualidade é uma forma de experiência. Olha lá. Só isso. Eu não sei porque as pessoas fazem tanto drama em cima disso. Seu Miramês falou a mesma coisa. O corpo é seu, filho. Você faz com ele o que você quiser ao seu templo. Se você quiser conspurcar seu corpo, você pode conspurcar com uma mulher, com um homem, com um bicho ou com um objeto. Se você quiser divinizar seu corpo, as opções são as mesmas, filho. Fazer sexo é um instrumento de uso de energia divina de criação. Entendam isso. E vão buscar as informações necessárias para poderem fazer isso de uma forma mais positiva. Se não sabem o que querem fazer, não façam nada. Masturbem-se. Porque a masturbação é uma forma de prática de autoconhecimento. Melhor do que sair transando com pessoas que só vão lhe fazer mal, meu filho. E as pessoas dizem que a homossexualidade existe desde que o mundo é mundo e também se encontra na natureza. Há planetas, filho, onde só existem homens. Há planetas onde só existem mulheres, Amazonas. Há planetas onde não existe a sexualidade da forma que você imagina. Há planetas onde existe sexualidade sem reprodução. Há planetas onde existe reprodução sem sexualidade. Entendam o sexo não como ato sexual. Entendam o sexo como troca de energia de criação divina. Foi claro, filho? Sim, graças a Deus. Então, esqueçam todos esses dogmas religiosos. Isso é uma besteira gigante. Gigante, o senhor falou? Gigante. É muita besteira junta, acumulada ao longo de todos esses séculos, pelo menos ao longo dos últimos 2.000 anos. O que não pode existir é desrespeito ao outro, independentemente da sua escolha, independentemente da sua sexualidade, que não é uma opção. Sexualidade não é opção. Ninguém escolhe vir com esta ou aquela sexualidade. A sexualidade faz parte da programação genética do espírito que vai encarnar, meu filho. Sim, sexualidade masculino ou feminino, mas o senhor diz assim, a inclinação dentro do corpo físico. Tá. Sexualidade não tem a ver com gênero. Ah. Eu posso ser uma mulher com espírito masculino, Tá, vamos dizer assim, entendi. O senhor e falando vice-versa. em nível de energia, tá. A nível de energia. Tá bom, tá. As trocas, entendam isso? As trocas que você vai fazer ao longo da sua vida É. são definidas pela qualidade e não pela quantidade. Então, escolha pessoas que te fazem bem. E escolha pessoas com quem a troca da energia vai ser positiva. Esse é o critério, nenhum outro. Agora, se você me perguntar sobre casamento e família, isso daria pelo menos mais uns dois programas desses. Então vamos deixar para uma outra oportunidade falar aqui do chakra básico. Que a sua função é a sobrevivência, que inclui a própria segurança, as necessidades físicas básicas, comer, É o beber, chakra dormir. do instinto. Olha lá. Por que ele é importante? Porque ele assegura a sua sobrevivência nesse plano. Mas também é importante porque é o chakra da vivência terrena. É o chakra do Exu. É aquele que vai trabalhar a tua necessidade de vida terrestre. É a energia que te conecta ao planeta. Então é uma energia ao contrário do que se pensa. Sagrada, é energia complementar que te liga ao espírito do planeta. Se o chakra coronário te liga ao universo, o chakra base te liga à energia do planeta. E a junção dos dois vai se dar na equalização do cardíaco. Então, é fundamental o equilíbrio para baixo ou para cima. É muito importante, meu filho. Muito importante mesmo. A gente às vezes pensa assim, nossa, mas são os meus pensamentos que criam as emoções, é o que eu sou por dentro que cria o meu mundo externo, mas ao mesmo tempo, uma vez que isso já está acontecendo, o que é externo também tem a sua quantidade de influência no que é interno, né? Você troca energia. E quando eu digo energia, eu digo pensamentos, por exemplo, ou emoções, ou tudo que emana de vocês. Então, assim como vocês estão emanando, vocês também estão recebendo. Para isso é importante. Aí você vai entender a importância do cardíaco. Olha lá. Se uma energia não te serve, vai bater diretamente no seu cardíaco. Sabe aquela sensação que vocês têm quando você encontra uma pessoa e a energia não bate? Sabe quando você vai num local e você sente que a energia do local não bate, não é agradável? Né? Confie na sua intuição. Confie na sua intuição. A intuição está muito ligada ao cardíaco e não ao contrário do que se pensa, ao coronário. Isso é Então tá. importante. É muito importante. Muito importante. A ideia que se tem é que está ligado ao frontal, ao frontal, né? A intuição. Não. Você vai, tanto é que você sente diretamente aqui. Tanto é que quando você percebe que também a energia da pessoa é boa ou do local é bom, você se enche de prazer. Você se enche de plenitude. Você se enche, colocando num campo maior, você se enche de Deus. Você se enche de Oxalá. Colocando num campo da física, você se enche de energia taquiônica. Taquions. Tá certo. O senhor acha que então, nessa nova geração, essa hiperatividade das crianças tem a ver com elas virem preparadas para viver num mundo mais acelerado e ainda estamos devagar? Eles são, vamos dizer assim, a ponta de lança de uma geração que vem para assimilar informações de forma mais rápida. E por Entendi. isso tem dificuldade de se adaptar às estruturas que são muito ainda estáticas para eles. Então vai ter que ser criado um novo sistema de aprendizado, uma nova escola de aprendizado, para que eles possam, essas novas crianças, possam realmente assimilar os conhecimentos. A escola estática que vocês têm hoje não serve. É uma escola pensada para um padrão de criança modulada num padrão de adulto. Um modelo vitoriano de educação. Nossa, é século passado, né? Mas até, se você pensar, esse modelo de escola se firmou junto ao positivismo francês. Então, nós estamos falando final de 1700, 1800. E esse modelo se modernizou, mas em termos estruturais é o mesmo. Essa escola não serve mais. Dentre as várias coisas que não servem mais ou não servirão mais. Pergunte a qualquer educador antenado com as mudanças e você vai perceber que existe uma crise no setor da educação porque as pessoas não sabem o que fazer com essas crianças ou não sabem o que fazer com a educação de forma geral. Nossa. E as crianças ficam sem saber, se acham inadequadas, mas no fundo é o sistema que não está mais adequado a elas. Exato. E você pensa o seguinte, o sistema de educação é pensado para criar jovens que vão servir o sistema econômico e que sejam bem-sucedidos, não é verdade? Máquinas. Será que a função da educação é essa? Não, não deve ser essa, não. É essa, né? Mas não deveria. Então, isso significa que tem um desacordo aí, um desarranjo que vai ter que ser de alguma forma revisto. E Até talvez. porque o sistema Olha lá. vai, o sistema vai mudar, então a escola tem que mudar. Vai mudar? O senhor acha que a chegada dos extraterrestres vai influenciar? Vai porque eles vão trazer um padrão de educação que é muito diferente. Na verdade, a educação, pelo menos, vamos dizer assim, nas orbes mais desenvolvidas, ou um pouco mais desenvolvidas, se dá muito mais através do aprendizado em família. Vamos dizer, você entende muito bem disso e eu entendo muito bem daquilo, e essa criança, ela vai passando por vários aprendizados. E ela vai passando por vários aprendizados práticos, até que ela mesma possa se encontrar e dizer, eu acho que é isso que eu quero fazer da minha vida. Ela vai tendo contato com seu interior desde pequeno. Então, é uma escola dinâmica no sentido de que você cria a criança para um trabalho dentro de uma comunidade, naquilo que ela vai poder fazer de melhor para que aquela comunidade se desenvolva e no futuro poder passar à frente esses conhecimentos. Tá certo, Bom, esse é outro tópico. Acho que é melhor encerrarmos por aqui, meu filho. senhor. Sim, senhor. Se tem mais Então, alguma última pergunta, meu filho? não, só para o senhor resumir, aí é necessário que a pessoa entenda o veículo físico que está utilizando, o planeta onde vive, que procure se adequar, mas permitir que todos se adequem e saiba que. Quando sente qualquer emoção negativa, é que não está seguindo o coração, não está no caminho adequado. Tudo isso se resume a uma palavra só, Olha autoconhecimento. lá. Olha lá. Se eu me conheço bem, eu sei que eu não devo bater em certas portas. Se eu me conheço bem, eu sei que eu não devo entrar em certos lugares. Se eu me conheço bem, eu sei que eu não devo me relacionar com certas pessoas. Se eu me conheço bem, eu sei que o caminho de Deus é o único caminho possível.

com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra? Porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas. E provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos auferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Pronto? Tudo bem, Marcos? Deixa eu só conectar aqui, peraí um pouquinho, filho. Ai, que tirou aqui o negócio da minha caixinha de som, pra te ouvir melhor. Opa, pode falar agora. Como você está se sentindo agora, meu querido? Bem, tranquilo. Só suei um pouco, assim, minha energia é muito forte, hein? Nossa. Pena branca? Forte, forte, forte, energia forte. Eu tô geladíssimo. Você... Engraçado, né? Porque tá um dia quentíssimo aqui hoje. É. Você incorpora o Exu Veludo também. Qual que é a diferença da energia deles? A energia do Exu é mais nossa. Você sente menos... Acho que menos alteração física, assim, não sei. Acho que é uma energia mais próxima, vamos dizer assim. Energia dele, cara, a primeira coisa que você sente... Dá a impressão que você tá entrando numa sala com ar-condicionado, sabe? Aquele ar-condicionado que tá 18 graus. Sim. É muito isso, mas normalmente quando você trabalha com uma entidade que tem um patamar energético mais distante do nosso, e que é o que eu acho que é o caso dele, que tá numa dimensão um pouco mais acima, vamos dizer assim, não querer, não sem preconceito nenhum em relação aos Exus ou qualquer outra entidade. Claro. Mas, assim, você nota que realmente eles têm que fazer um esforço, assim, passar uma energia no funil, né? Porque eu acho que se ele vem com a energia toda, a gente não aguenta. Nosso corpo físico é totalmente despreparado para esse tipo de energia. Pelo menos no patamar de desenvolvimento biológico que a gente tem hoje, né? Então, a impressão que eu tenho é que ele, assim, manda um fiozinho bem pequeno, sabe? Assim, tipo, ó, uma luzinha aí pra você, sabe? Nossa. Mas você sente... Eu fico parecendo um picolé. Nossa. É, engraçado, né? Graças a Deus. Olha, quero agradecê-lo pelo tempo que você disponibilizou para que pudéssemos colher mais esse diálogo, mais esse conhecimento, graças a Deus. Amém. Espero que seja de valia. Ele sempre tem sempre coisas boas para ensinar para as pessoas. Então. E fala um pouco, então, aí desse espaço que você está abrindo, Marcos. Como que chama? Um pouco da ideia. A gente está abrindo um templo. Está abrindo, não, já foi. O templo já existe no astral desde o dia 7 de julho. Mas ele representa a capacidade de se fazer tudo, né? E ele vem com uma premissa que é um pouco arrojada, que é o de quebrar um pouco certos paradigmas dentro dessa coisa ritualizada da Umbanda. Então, ele vai ser um templo de atendimento interno aos amigos, às pessoas próximas, de compartilhar conhecimento com as pessoas próximas, e principalmente de quebrar certos paradigmas de rituais também, sabe? Porque às vezes as pessoas dão muita importância à roupa, ao certo, sei lá, à forma de fazer as coisas. Eu acho que as nossas entidades, elas estão mais preocupadas em passar informação e realmente de mudar a consciência das pessoas, né? E acho que é a ponta de lança aí para uma nova Umbanda que está se configurando para os próximos 100 anos aí, né? Que é uma coisa mais universalista, menos centrada em certos padrões culturais, mas aberta a todos os padrões culturais, aberta a todos os rituais, aberta a todas as vertentes, né? Não sei ainda, está em formação, né, Jeff? É sempre difícil começar, a gente vai pela intuição e pelas conversas que a gente tem com os mentores, né? Então, sei lá, que seja abençoado, eu sempre faço tudo sem pedir isso, que seja divino, que seja abençoado, que seja de Deus, que seja uma coisa bacana, né? Mas, e a gente tem o sonho de ter uma sede fora de São Paulo, tipo, uma chácara, um troço, um espaço maior, inclusive para poder receber as pessoas no final de semana, para ter um atendimento integral mesmo, né? Assim, sonhos nós temos vários, assim, estamos só no ponto de partida, né? Mas eu acho assim, Umbanda vem de graça, você não cobra. Não estou aqui criticando quem cobra. Cada um sabe onde aperta seu calo e cada um vai se justificar depois quando passar para o outro lado, né? Não estou eu aqui fazendo papel de cobrador de ninguém. Mas o que eu acho que cada um deve fazer é seguir seu coração, sua intuição e fazer o melhor possível pelo bem comum, né? Digamos assim. Agora, tem gente que sempre procura com aquelas coisas, você sabe, né? Tipo, fazer amarração, para essas coisas menos nobres, né? Mas a gente não nem entra nessa seara, né? O objetivo lá, acho que a tônica da tríade vai ser isso que eu te falei: vontade divina, conhecimento divino e amor divino. Então, é tudo que estiver dentro do divino. E isso significa necessariamente você conhecer o seu lado divino, que não passa por fazer amarração com ninguém. E os dirigentes espirituais da tríade no mundo espiritual são quem? Olha, os nossos mentores principais são o Pai Joaquim de Angola e seu Ventania, né? Entendi. Então, são eles que meio que vão direcionando. Embora eu pessoalmente acredite que existe meio que uma, como é que eu posso te dizer? Um conselho, né? Na verdade, eu acho que todos se... Porque não tem essa história de ego lá em cima, né? Claro. Cada um trabalha numa coisa, sabe que faz o melhor possível, então não tem essa competição. Não, não, sinceramente, eu acho que eles todos fazem as coisas em consenso, escolhem, e aí, vamos dizer, essas duas entidades, de certa forma, acabam sendo os porta-vozes, né, da espiritualidade maior. E eles têm uma humildade fantástica, sabe? Assim, quisera eu chegar a esse nível de consciência, né? De humildade. A gente faz o possível, né? Temos nossas falhas. Eu também acho que médium, se é médium, normalmente você tem realmente coisas para resgatar e para aprimorar. E ao ajudar, você está fazendo isso, né? Então, acho que faço muito no sentido de me melhorar com os atendimentos, né? E hoje o seu Pena Branca deixou claro que o trabalho, sobretudo para quem está inclinado, sente vontade, se abriu para a realidade da mediunidade, tem que praticar, né? Tem que trabalhar. Senão fica uma coisa fútil, né? Sei lá, é como te dão um instrumento. Ah, tá. É como, sei lá, você compra um carro novo e deixa uma garagem parada. Eita. Não faz sentido, não faz. Não. A questão é que as pessoas têm. O principal problema é a ignorância, né? Assim, a pessoa desconhece, às vezes ela não sabe que é médium. É. Mas a espiritualidade te dá dicas. A Dá. questão é você estar ligado nisso. A segunda questão é o mau uso. Às vezes a pessoa tem uma mediunidade e ela não, ela utiliza de forma negativa. Infelizmente, essa é a verdade, né? E terceiro lugar é a pessoa vai procurar um local para se desenvolver que, ao invés de ajudar, acaba prejudicando, porque deixa a pessoa mais cheia de trauma, ou então o povo é enrolado, trambiqueiro, etc. Vai saber. Olha, tem de tudo. Uma das coisas que eu senti é que na trilha a gente vai trabalhar muito com esses médiums meio que perdidos, assim. É, tipo, ah, eu não fui. Mas assim, não quero criticar lugar nenhum. Acho que cada lugar tem a sua verdade. Então, mas muitas pessoas ficam batendo a cabeça porque não sentem que a energia é legal, que não bate com a deles, né? Então, e não estou dizendo também que nós somos os reis da cocada preta. É, tem gente que vai vir, vai sentir a gente, vai gostar, tem gente que não vai gostar. Então, sejam livres e felizes, né? Cada um tem o direito de buscar aquilo que é mais interessante para si, né? Tá certo. Tá bom então, meu querido. Olha, muito obrigado. Que Deus abençoe sua caminhada e essa casa maravilhosa. Obrigado, meu filho. Obrigado. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.